de longe dá pra ver uma mulher a sofrer com o sofrimento de um filho seu. Saiu da casa de Abraão com pouco de água e um pedaço de pão, e vejam o que lhe aconteceu. Acabou a água e também o pão, num deserto de sequidão, sem ajuda, sem água, sem casa e sem destino. Mas quando pensava que ia morrer, Deus resolve aparecer, dizendo: não temas, eu ouvi o choro do menino. Providência descendo neste lugar, porque o teu choro corre.